Mais um dia, tudo de novo. Graças a Deus. Vamos lá. Vejo daqui trabalhadores acordarem o sol, desejos e amores sumirem no próximo farol pra ser feliz. Não existe nenhum formulário, então me diz porque eu só confio em meu escapulário. Reduzo a linha, estrofe, versos, refrões, conduzo contratos, marcas e algumas ações. Resolvo o problema dos outros de modo profissional, e pra resolver os meus sou um amador, tipo um povo enrolado, produção intelectual. Mas sei a diferença entre preço e valor. Marques e são tetos e a calçada colchão dentro do coração. Um sentimento mais nobre virou rotina, minha rima ser a solução. E o improviso é a inteligência do pobre. Sem criar expectativa, quero uma nova perspectiva. Minha vida é meu sonho, nada impede que eu viva. Trampar enquanto todos dormem, trocar noite pela matina. Rotina de escrever sem saber se vai virar. Se são minhas essas linhas, então deixa eu desenhar. Trampar enquanto todos dormem, trocar noite pela matina. Rotina de escrever sem saber se vai virar. Se são minhas essas linhas, então deixa eu desenhar. Beat, track, hit, rap, blitz, beats, flip, clap, big sound, click, clack. Virou rotina. Big strips, decks, mix, trap, cap, tricks, no limite igual Matrix. Virou rotina. Já é rotina, revolta, coração em destroço. Só olhar a sua volta, prejuízo é tudo nosso. Nego que não se coça, reclamar do sistema. Mas se cê não faz nada, bate palma pro problema. Jogatina é osso, já é rotina jogar. Vida é empresa sem sócio, então é rotina arriscar. Vivo sempre no risco, mas se triscar é butina. Venho sempre com Cristo, igual carro com buzina. E energia eu invisto, como se fosse uma usina. Cada dia eu me visto e vou trabalhar numa rima. Passando a vida pra linhas, fazendo linhas com vida, seguindo a linha da vida que anima minha rotina. Trampar enquanto todos dormem, trocar noite pela matina. Rotina de escrever sem saber se vai virar. Se são minhas essas linhas, então deixa eu desenhar. Trampar enquanto todos dormem, trocar noite pela matina. Rotina de escrever sem saber se vai virar. Se são minhas essas linhas, então deixa eu desenhar.